Sim, senhor. Mas me deram uma porra de uma vela aqui que eu vou te contar, viu? Depois ainda vem achar que nós aqui não é firme. Mas olha, eu vou te falar, viu? Salve-se, moço. Quer uma outra vela? Olha só. Fazer tudo torto, né? Não é, seu moço? Começa pela bunda das velas. Esse é o Calunga. Esse é o moço. Que? O senhor disse que o senhor chegou agradecendo por o senhor ter te dado a permissão de subir. É? A gente tem ideia então que o senhor tava lá embaixo. Que eu tava, moço? Sei lá, na Aruanda? Tá longe isso aí, moço. Tá longe? Tava lá embaixo mesmo, nos quintos dos infernos. Que isso? É isso nada, seu moço, é. É a morada de Exu. É a morada de Exu, é onde Exu trabalha. É onde eu vou lá. Entende, seu moço? É onde eu vivo. E quando precisam das minhas forças, eu subo. O que pode me dar um exemplo de um momento onde sua força pode ser necessária? Olha, vou falar uma coisa bem simples, tá, seu moço? De repente um fio tá passando por um apuro, um fia da puta aí tá querendo arrancar a moeda dele. Me chama, uai. Meu cavalo me chama, eu socorro e ela não vai. Um exemplo básico da força, se precisarem de mim, seu moço, da minha força, claro. Se eu puder fazer, eu vou fazer, seu moço. Uhum. Claro. Mas assim, o que, que o senhor faz, por exemplo, que o seu marabô não faz? Seu moço, não tem isso não com nós. Não tem? Cada um tem um trabalho específico para fazer. O que seu marabô pode fazer, eu também posso fazer. E o que Calunga faz, Tiriri faz. Todos nós trabalhamos numa linha. Uhum. A gente respeita a linha do outro, afinal nós somos todos culpados, não é, seu moço? Sim, senhor. Eu não vejo por assim. Eu sou chefe de uma falange, onde também tem um marabô que trabalha comigo, com as minhas forças. Então todos nós podemos fazer o que todos nós devemos fazer. Não vejo assim, seu moço. Vejo dessa maneira. Exu, põe o pé onde tem que pôr. Exu, quando é chamado, seu moço, tem que ter um motivo. Hoje não é uma gira. Hoje é um quê? É uma ajuda? Vamos se dizer assim, seu moço? É. Vou olhar por essa maneira? Sim. Calunga gosta de botar a mão na massa, seu moço. Calunga gosta de pintar, gosta de beber, mas também gosta de atender e gosta de ajudar os moços e as moças que vêm aqui. Ajudar, claro. Ação. Ação, seu moço, essa é a palavra. Eu gosto de andar nos cantinhos bem escuros, seu moço, onde todo mundo não me vê e eu vejo todo mundo. Por isso? Boa. Entende, seu moço? Uma estratégia isso daí. É. Muitos não me enxergam, seu moço. Hã? Mas eu enxergo tudo. Da onde eu tô vendo. O que eu tiver pra ver, ainda mais meus protegidos. Entende? E isso, se fizer coisa errada, eu, ó, também dou. Seus protegidos? Também, seu moço. Ô, louco. Mas o que pode acontecer que precise de uma correção sua? eu saí dos caminhos errados da vida, seu moço. Uhum. Se eu vejo um fio bom, e que eu sei que ele é bom, e que de repente ele se desvirtua aí por causa de outro, eu corrijo. Posso corrigir do meu jeito, né? Dando umas sova nele, né? É. Ou a própria vida diz isso. Né? Se eu puder ajudar, eu não vou deixar ele cair. Afinal de contas, eu errei tanto, seu moço, mas eu errei tanto, né? E eu tô tendo a oportunidade de ajudar, então por que que eu vou deixar alguém bom tomar um caminho errado? E eu tô aqui pra orientar. Pra orientar. Tu tá aqui pra orientar. Tô aqui pra orientar. Mas às vezes, o senhor Dati falou que dá uma correção nele. Que, como é que é? Como são as suas maneiras de corrigir? Olha, dizem que nós damos com uma mão e tiramos com quatro. Olha. O que eu dou, eu tiro, seu moço. Mas então não foi um dar real. Tudo que tá aqui nessa terra é emprestado, seu moço. Eita. Se me pedem pra olhar um quatro roda, eu vou olhar o quatro roda. Com certeza. Olha. Mas na primeira cagada, foda-se o quatro roda. Deixa aí. Entende, seu moço? Mais ou menos pra que vai. Ensina a responsabilidade. Ué. É esse o propósito. É das boas, responsabilidade. Que muitos não têm. Que nem sabem o que são, seu moço. Ixi. Ou seja, tem que pensar duas vezes antes de pedir ajuda de Exu. Tem que realmente querer ser ajudado no sentido amplo da palavra. Eu vou falar o que um Exu pode oferecer. Ah. O que um Exu oferece? Moeda? Ah. Coisas materiais? É. Nós estamos além disso, seu moço. Nós. Exus que já tem uma coroa, como, não sei como vocês querem chamar isso, a gente olha pela lei, né? Vocês têm uma lei, vocês têm que seguir essa lei. Então vamos trabalhar aqui na lei de Umbanda. O que que é responsabilidade dentro da Umbanda, seu moço? Ó, hoje, Calunga vai subir na terra, tem gira de Exu, né? A casa enche, né, seu moço? É. A casa enche, assistido não falta. É. Mas aí eu vejo que um médium trabalhador, por exemplo, prefere ir em outro lugar e fala mentira. Isso pra mim perdeu toda a confiança que eu tinha. Porque eu prefiro que chegue em mim e fale, ó, seu Calunga, hoje eu tenho um buraco novo pra me enfiar, eu preciso ir ali, tenho algo pra resolver. Do que falar mentira. Já começa por aí. Uhum. Não pode vir, não pode, né, seu moço? É, ué. É, a gente respeita. Mas também não pode falar mentira. Não pode falar? Mentira, seu moço. É, ué. Que é isso. E é engraçado que mente pro espírito, né? Se fosse pro pai de santo, tudo bem. Não mente pra mim, não, seu moço. Mente pra si mesmo. Pra mim. Aí eu só. Que às vezes o fio tem um compromisso, né? Uhum. Não é comigo, não é com a casa. Ele tem um compromisso com a moral dele. Ele se predispôs a ajudar o próximo. Aí a primeira bagunça que ele acha na rua, ele vai pra bagunça e esquece da responsabilidade dele. Não, não tá válido, seu moço. Não tá válido? Não. Ele vai pensar, agora eu sou obrigado aí todo dia? É, então por que você assumiu? Se assumiu um compromisso, seu moço. É, ué. Se assumiu um compromisso, cumpra a sua parte. Porque quer queira ou quer não, antes da gira, me diga se é assim mesmo. Vocês já preparam os consulentes que vão vir com quem que eles vão passar. E também prepara o ambiente. O ambiente, ou seja, mesmo que você seja cambone. Que seja. A energia é precisa. A energia de todo mundo precisa. Daí você fala assim. Vocês preparam isso com grande antecedência, né? A gente fala, vou na festa. Tá, não tem os dias marcados, vocês não têm as coisas certas aqui? É. Geralmente não é marcado, né? Então quando é marcado tem um compromisso. Então, ou vós quer viver a vida mundana, vai viver. Mas tem os dias certos pra ir na gira, né, seu moço? É. E aí assume a responsabilidade e não vai. E aí não vai, e aí fica o Exu sem o cavalo, né? Ele vem porque ele se comprometeu. Ele se comprometeu comigo, Eita. entende? Se comprometeu com a casa, se comprometeu com os outros espíritos a tratar e a cuidar daquilo que foi proposto para ele, entende? Seu curso. Nossa. Aí você vê a bagunça que faz por causa de uma merda. Aí você vai lá, toma seus goró, enche sua cara, come as mulheres que você tem que comer, ou os homens, sei lá, né? Depende de quem é. Aí você vem aqui cheio de quiumba e depois ainda é espírito, moça, chegando, ó, não tem ninguém abrindo a porta. É, foi mesmo. A porta abriu sozinha, É mano. os outros que chegaram aqui pra É? guriar. Quem chegou aí? Ah, seu moço, aqui tem o tranca-rua, né? Aqui tem o Lalu, tem o bicho das Não, mas almas. esse que passou aí agora. Aqui, seu moço, vem uma leva aqui agora. É, que nós não caminha sozinho, né, seu moço? Não. Não, nós caminhamos mais. Mas se é espírito, como que conseguiu abrir a porta? Ué, seu moço, nós aprende, ué. É. Nós aprende, são vocês que têm as dificuldades, não eu. Ué, eu já trabalhei aqui, trabalhei, derrubei uma pessoa, não tava prestando atenção em mim, fui lá e derrubei o negócio na cabeça da pessoa. Mas sem estar incorporado. Você tá incorporado, seu moço. Ué, me Olha. chama pra quê, não é? É. Pra defender. Então, se tá fazendo coisa errada, eu vou fazer alguma coisa pra chamar a atenção daquela pessoa, pra ela não ir pra aquele caminho ou vice-versa, né? Então, dá pra fazer isso sim. Mas, ó, seu moço, isso demora, E é difícil. Não é assim qualquer um e Não. sem motivo. Sem motivo. Tem, seu moço, tem um propósito pra isso. Nós não precisa ficar fantasiando, né? É. Abrindo porta, assustando os outros. De vez em quando eu gosto de assustar, viu, seu Eu dou um susto aqui, meus filhos correm. Eu, mas susto mesmo, ele não tá me vendo. E eu grito assim, eles olham. Ainda mais se estiver falando coisa que não tem que falar. Então, o senhor aproveita da faculdade mediúnica de ouvir e ver da pessoa. Aproveito, sim. Claro. Esses, apesar disso, está aberto para nós usarem, seu moço. Tá aberto? O senhor consegue, modificar alguma coisa no seu aparelho para a gente tentar ver se consegue gravar mais alto a voz? Quer que eu fale mais alto? É. Às vezes tem que fazer uma modificação na acoplação, né? É Tem. difícil acoplar quando você é espírito? Olha, seu moço. Não. Você quer que eu fale Mais alto. mais alto? A voz mais alta, né? Assim? Mais alto que o senhor pudesse, quer gritar, grita. Ai, aí vai ficar uma coisa É que horrorosa. Tá lá em casa, certo. não importa o quanto alto a gente fale, vai ter sempre aquele que fala que podia falar mais alto. Aí eu já peço já, assim. Entendi. Então vamos falar assim, né, seu Isso, moço? fala gritando Assim aí. tá bom? Tá bom. Então tá, vamos lá. Vamos ver se nós conseguimos. Sim. Tá. E aí, tava falando assim, responsabilidade é um preço barato em consideração ao equilíbrio espiritual que você Você visa, que alcança. você busca. É. É verdade. Não é? Moço, você paga preço por todas as coisas que você faz aqui na Terra. E caro. E você paga caro. Você quer pagar mais barato, seu moço? Vai ficar fazendo merda aí. Depois, uma hora vem a cobrança. Cobrança vem. Uma hora ela vem, seu moço. Não tem como escapar? Não. Cobrança vem para Mas se a todos. pessoa disser, eu tenho um Exu também. E daí que você tem o Exu? Você pode sair fazendo um monte de merda aí? Ele me ajuda a escapar dos problemas. Não. Eu não defendo ninguém assim, seu moço. Não? Não. Eu ajudo se eu tiver que ajudar. Entende? É. Aí eu vou, eu trabalho, eu me desdobro se eu tiver que me desdobrar para ajudar. Agora, para tapar a merda, seu moço, pode esquecer. Não faço, não. Não mesmo. E pode começar com o meu cavalo e seja quem for. Que isso? Não Mas o Exu é fez nosso mesmo. amigo. Sou amigo de todo mundo, seu moço, mas sou muito mais amigo de mim. Porque se alguém tá na minha responsabilidade e faz uma porcaria, É o meu que é assado. O meu o quê? O meu rabo, seu moço. E ó, ele é grande já, viu? O chifre também. É? Né? Oh, meu pai. Uhum. Então, seu moço, não é porque a gente é amigo de todo mundo é. Que a gente tem que deixar os amigos da gente fazer as porcarias da vida. Não pode, não, seu isso moço. É inimizade, né? É, aí você não tá querendo o bem da pessoa. Então, não. Então, não. O senhor tem uns traços assim um pouco parecido com o outro Exu da Calunga, Exu Calunga que eu falei. O senhor conhece ele? É, a gente se conhece lá embaixo, né, moço? Tá. E por que que diz Calunga é cemitério? Calunga é cemitério, sim, seu uhum. moço. Né? Eu? Né? Venho de uma falange, nós trabalhamos, eu, para Iemanjá. Né? A casa de Iemanjá, eu sou Exu que respondo a Iemanjá. Então o mar também é uma calunga. Então calunga não é só o cemitério. Então do mesmo jeito que eu vou no mar, eu vou no cemitério e vice-versa, seu moço. Claro. Então é um nome que escolhi para trabalhar, para poder abranger. Né? Mais lugares. Eu não sou só de um. Né? Ah, Calunga, você é da onde? Ah, eu sou da puta que pariu. Pra lá, venho pra cá. Se Zambi, né? A força maior, me chama pra ajudar. E eu puder ajudar, eu vou, seu moço. Vai. Eu vou. Mas o senhor cobra responsabilidade. Eu cobro responsabilidade, sim, seu moço. E eu falo, você quer pedir pra Exu? Exu dá. Mas olha, seu moço, nós não somos o preto velho, não somos o caboclo, não somos as outras entidades. Nós somos mais perto de vocês. A nossa dimensão é quase paralela à matéria. Uhum. Né? Então eu preciso de elementos materiais para eu poder me comunicar com o mundo, né? E para que vós se comunique. Né? Então assim, nós precisamos da matéria para poder atingir a matéria. Uhum. Claro. É, faz sentido. Entende, seu moço? Entendo. Quando fala assim, precisa da matéria para atingir a matéria, é uma adaga? Como é que o senhor chama? Né? Ó, eu tenho aqui uma proteção. Aqui é meu punhal. Punhal, é? Isso. Eu ganhei por mérito, seu moço. Por mérito? É. Ganhou de quem? Ah, ganhei de uma moça que me pediu uma coisa, eu realizei, deu certo. Ela me deu. Entendeu, seu moço? Deu certo? Deu certo. Mas não deu certo, o senhor fez dar. É, eu fiz dar. Ela queria uma promoção no trabalho, né? Eu só dei uma forcinha pra ela. É? Como é que o senhor realiza um negócio desse? O senhor sopra no ouvido do patrão? Não, seu moço. Não é assim, não? O senhor dá mais garra pra ela fazer o que é certo. Eu dou mais garra pra ela fazer o que é certo. Você falou uma palavra boa aí, seu moço. É isso, é? Apesar da gente poder influenciar os outros, não é certo. Né? Eu não acho certo. Não vou dizer pra vós, seu moço, que eu já não fiz isso. O senhor já fez. Porque no começo da minha evolução eu era pago pra muita coisa. É. Então assim, Exu é neutro. Ah. Né, seu moço? Nós não é nem da banda de lá, nem da banda de cá. Ah. Né? Nós somos a banda do meio. Se você mexer comigo, eu vou mexer com você. Se não mexer comigo, eu não vou mexer com você. Não tem porquê. Claro. Então a moça me pediu, né? Ela queria as portas abertas, vivia cheia de quiumba, vivia um relacionamento sempre esgotado, sabe, seu moço? Ah. Eu só fiz assim, fiz ela enxergar que era ela mesma que estava provocando as situações negativas na vida dela. Era ela mesma? Era ela mesma. E aí logo depois, seu moço, eu ganhei o punhal, ela cumpriu uma parte do tratado. E assim eu comecei. Aí ganhei minha capa, ganhei... Entende, seu moço? Oh, eu fui ganhando, eu fui trabalhando pra isso. E fui tentando fazer o que era certo. Ah, não, daí é deixa. Legal, né? Porque senão a gente pode ir lá e comprar a roupa inteira do Exu. Não, tem umas regras aqui, seu moço. Nós temos que ganhar as coisas de acordo com o que nós faz, entende? Aqui aonde? Aqui, nesse chão aqui. Nessa casa. Nessa casa. Né? Essa casa é assim. Posto para nós pelo preto velho. Exu tem que crescer. Exu pode chegar mais longe, entende, seu moço? Então, o preto velho, olha, vai defender fulano de tal. Vai lá defender ele. Nós vai lá defender. Se nós defender ele e não sofrer quiumba, mérito pra nós, seu moço. Sofrer quiumba? Entende? Só que é espírito de obsessor. Certo, mas como é que é sofrer quiumba? Se o senhor vê uma quiumba na sua frente, o senhor faz o quê? Eu dou risada dela, seu moço. O senhor não mete o pé? Se precisar meter, eu meto sim, seu moço. Eu já meti, ué. Eu já fiz coisa. Qual é uma situação assim, se o senhor meter o pé numa quiumba? Ó, uma vez eu mandei fazer um trabalho no cemitério. Sério? Trabalho de um ponto. Aqui pra casa, pra um filho que tava sofrendo uma influência muito negativa de um espírito aí, sofredor daqueles, bem bravo, né? Que sabe o que faz, sabe, seu moço? Não é coisinha mandada. É, não é porque... O negócio sabe o que tá fazendo. Eu mandei, vai lá nas bandas do cemitério, leva isso. Chegando lá na porta, eu vou baixar. Aí vocês vão entrar, eu entro no cemitério e vocês me acompanham. Até eu chegar lá, né? Eu vou assim, né? É. Mas aqui, ó. Aconteceu um monte de porcaria na saída e quatro rodas aqui não funciona. Sabe, seu moço? O aparelho não chegar. É pra ele não chegar, né? O senhor não incorporar. Ah, mas eu vim até, sabe, de lá. Vim aqui, a hora que eu cheguei eu vi que era seu moço. Chamei os cão do inferno, falei, come! Cão do inferno? Come! Os meus bichos, que eu tenho bichos. É. Tenho. Come! Pronto. Sumiu. Fui lá, fiz o trabalho que tinha que fazer, ajudei o moço, ganhei minha capa. Oh. Entende, seu moço? Que acontece, sim, muita influência negativa. Uhum. Muita. Só que eu, enquanto eu não sou chamado, eu não me meto. Ah. Né? Mas o senhor não viu que ela estava precisando? Não, peraí, isso foi outra situação. Eu mandei fazer, né? Ah, entendi. Mas às vezes eu tô ali na porta, que eu sou firmado lá na porta toda a gira. Ah. Né? Eu passo primeiro na casa, venho com meu padê, limpa, me firmam lá na porta. Eu fico lá na porta, às vezes o que acontece? Querem entrar para desarmonizar o trabalho, né? Coisas mandadas, uma infinidade de coisas negativas. Então eu tô lá na porta. Eu tô sendo pago pra fazer aquilo, entendeu, seu moço? Fui chamado pra aquilo. Agora eu não posso ir lá me meter numa outra quiumba de um outro companheiro meu, entende? De um outro compadre meu. É. Se enquanto ele não me chamar, eu não vou. Não, não, eu sou neutro, moço. É, eu. Entende? Agora eu vou, né? Já me mandou. Calunga faz. Né? Calunga faz? Calunga faz. Mas se alguém que agora tá ouvindo o senhor aí vai dizer assim, ah, então... Se eu chamar, o seu Calunga vem. Vou chamar. Chama. E o senhor vai mesmo? Vou sim, seu moço. Se for que eu, se tiver que ir, eu vou. Porque eles vão mentalizar o seu aparelho, aí seu cavalo, né? E aí chega no senhor o pedido, no pensamento. Chega. O senhor sente a presença daquela pessoa chamando? Sim, seu moço. Daí o senhor vai ver qual é que é. Chegando lá, na porta. Se eu ver que é palhaçada, seu moço, pode ter certeza que você vai ter um monte de reclamação aí. Vai, porque eu desço o couro. Que isso? Desço o couro sim, seu moço. O que quer dizer isso, descer o couro? Desço o couro, faço apanhar. Faz assim, a pessoa tropeçar. Tropeçar, você acha que é pouco? Eu acho muito pouco isso. É? Não, faço se arrebentar. Faço, seu moço. Ué, é palhaçada? Eu não fui mexer com voz, né? É. Não foi lá? Você me chamou pra quê? É. Eu já fui chamado, seu moço, não pelo meu cavalo aqui que você tá vendo, mas por outras pessoas que nem frequentam essa casa. É. Eu baixo aqui, eu baixo lá, tem outros meus, outros cavalos. Só tem outros aparelhos. Tem, nós temos outros aparelhos. Entende, seu moço? Só que são coisas paralelas, dimensões paralelas, né? Então, assim, eu já fui chamado para impedir de uma pessoa ser assaltada. E aí dá para evitar isso? Dá para evitar isso, sim. Nós somos guardião, seu moço. É, ué. Nós somos guardião. É. Agora, se a pessoa estiver sendo merecida ser assaltada, ela vai ser. Vai. Agora, se ela não tiver, eu vou. Eu levo em casa, seu moço. Oh. Eu levo na porta. Pode perguntar que já me viram isso aqui. Entrega protegido. entrego meus protegidos, sim. Se tiver que fazer, eu faço. E aí, dá um exemplo, assim, do que o senhor faria, se no caso, a pessoa chama o seu calunga, mas no final, ela nem estava zoando, assim. Pra ajudar. Então, o que o senhor faz? Eu deixo... Como é que você falou a palavra aí? Zoar? É. É isso? É. Zoar é fazer zombetaria? É. É? Então, eu abro um portalzinho que eu tenho, assim, ó. Portal. Um portalzinho bem pequenininho, com um monte de nego amarrado na corrente. É. Divirtam-se. Ô, meu pai, que isso? Ué, não quer palhaçada? Ah. Aguenta a palhaçada agora, seu moço. Não. Quer palhaçada? Vamos ver se vocês aguentam com o picadeiro, não é? Olha. Então, assim, não brinca comigo, que eu não brinco com ninguém. E olha que eu adoro brincar, seu moço. É? Eu chego aqui, eu descontraio todo mundo, é. Principalmente os mais novos que estão nervosos, né? É. Assim, porque não tá acostumado com... Um ambiente escuro, um monte de vela acesa, a firmeza disso, batendo aquilo. Então eu venho, eu descontraio, eu brinco, eu elogio, entende, seu moço? Mas eu não aceito palhaçada, não. Nossa, eu, o senhor é rígido, hein? Se eu tenho que fazer a coisa certa, seu moço, eu tenho que fazer o certo, não é brincadeira. Parece uma rigidez própria da sua falange. Então... Nós que trabalhamos com a falange da Calunga, né? Tanto com o cemitério, quanto com as forças do mar, entende, senhor? Nós somos chamados para trabalhar a evolução do ser humano. Muitas vezes é isso, né? Trabalhar assim, olha, Calunga, eu vou receber um médium aqui na casa, ele está interessado em evoluir, em buscar. Só que ele tem muita demanda. Em volta dele tem muito espírito sofredor. Eu grudo nele. Passa por mim. Passem por mim? Passa por mim, me derruba. Moço, eu não sou mais poderoso que ninguém. É. Não sou. Como eu te falei, o que eu faço, o Marabô faz também. Uhum. Se eu sou designado para defender alguém, eu vou defender, seu moço. Vai. Eu vou defender, sim. Não importa o preço. Para mim... É uma forma de eu corrigir as injustiças que eu fiz aqui na Terra. Entende? Ah. Eu já pago meu preço sendo o que eu sou. Nossa. Eu já passo, pago meu preço. Claro. O que eu quero dizer, seu moço, que muitas vezes tem muito protegido que vai se tornar uma pessoa que pode fazer a diferença pelos outros. Entende, seu moço? Ele vai se tornar um babalaô novo, uma yalorixá, né? Vai se fazer o santo daquela pessoa, vai... Porque aquela pessoa vai ser importante para uma comunidade, importante para algumas pessoas. Existem, muitas vezes, muitos quiumbas, seu moço, que não querem que aquilo aconteça. É. É um exemplo esse trabalho. Às vezes a pessoa diz assim, tá informando muito, o pessoal do meu terreiro vai querer ficar me perguntando coisa. Então, você já sabe quem chamar também. Ela. Pra te defender. Já sabe me chamar. Eu garanto pra você que já tem aí uma falange de espíritos pra te defender, seu moço. E assim, a proposta de trabalhar a nova, né, colocação da espiritualidade na Terra. Seu moço, é muita gente que não quer isso. O senhor vê isso, né? Sim, seu moço. Vejo, acompanho isso. Vejo aqui, às vezes, num atendimento. Aham. O que aqui? Uma pessoa vem, por exemplo, para trabalhar a saúde. Ela vem com um obsediado, que aquilo lá não sai, sai amarrado. Vamos amarrar, vamos levar embora. Um peregum não ajuda? A erva? É. Ah, não, ajuda, né, seu moço? Mas diz para mim, eu vou ajudar aquela pessoa que tá aqui, tá? Só que o que tá com ela? Você faz o quê com o que tá com ela? Você joga na rua? Você chuta? Não, você tem que tratar aquilo. Se aquilo não consegue ir pro caminho... da luz, como é sempre oferecido, você vai para baixo. Uhum. Entende? Se claro. Você vai para baixo, você vai melhorar lá. Será que você não quer ir pelo amor, então você vai por onde? Vai pela dor. O senhor acha que esses espíritos que às vezes eu converso, acaba se simpatizando com o trabalho e acaba entrando para a egrégora de ajuda, assim, de proteção? Sim, mas esse trabalho que você está fazendo, eu não estaria aqui sentado se eu não pudesse passar isso. Ai. Quem me conhece sabe que eu não gosto de me mostrar. Nossa, foi uma exceção rara, né? Mas pode ver, tem muito pouca gira de Exu aqui. Mas quando tem, seu moço, é pra gente vir fazer a diferença. E o senhor acha que o senhor vai poder, então, me ajudar, ajudar essa egrégora na proteção também? Com certeza, senhor. Pode? Se a todos aqueles que queiram defender a verdade e mostrar a verdade, vocês já viveram o tempo cego e esse tempo cego tá acabando, seu moço. Olha. Agora começa-se o tempo da renovação. Entende? Então, tudo que vocês já aprenderam há milhões e milhões de anos estão passando de novo na frente. Vocês já viveram um período da carne. Uhum. Entende, seu moço? Todos vocês estão aqui numa encarnação precisando aprender, né? Certo. Vocês estão vivendo um período da carne. Ah. Mas também existe, seu moço, as informações espirituais que contribuem para que os que estão na carne consigam passar por essa etapa, né? Ah. Da encarnação, seguindo o caminho da evolução. Entende, seu Nossa. Moço? Como é que a evolução vai hoje? Tem que ter o caos, tem que vir a bagunça, né? Eita. Tem que vir a bagunça para se dar ordem, ah, no sentido. E aonde nós entramos, se tá bagunçado, vai Exu primeiro. Então a gente vem, passa, protege o que tem que proteger, ajuda no que tem que ajudar e vai embora. Ascensionou ou não, seu moço? Isso é para cada um aí. Ascensionou. É mérito. É mérito, seu moço, ah. É mais que isso. Ah. Para ascensionar tem que ter outros caminhos aí, né, seu moço? Sim. É, você tem que buscar isso. Experiência. É. Que só o tempo dirá. Você acha assim, um doutor para operar, seu moço, ele não tem que estudar? Muito. Um doutor para defender as leis tem que estudar? Assim como nós os Exus somos isso que nós somos e nós vamos aprendendo com, como vocês chamam aqui, dia a dia, né? É. Com o nosso trabalho, com a forma situações são colocadas pra gente. Ah. É muita hipocrisia dizer, seu moço, que nós somos uns anjinhos, né? Então. De chifres. Não sou isso. Se me chamam de diabo, que me chamem de diabo. Então sabe o que, que o diabo faz na vida da pessoa, não é? Sim. Não costumam dizer que o diabo leva a pessoa para o mau caminho? É. Mas se você for buscar o diabo, é onde ele vai te levar. Se você não buscar ele, o que, que ele vai cheirar atrás de você? Sim, ah, o senhor está dizendo que existe já o diabo dentro da pessoa. Mas vocês têm os seus próprios diabos aí, seu moço, nós não precisamos de mais não. Ah, e aí eu vou procurar o senhor com esse diabo, o que o senhor faz é fermentar isso logo para poder sair. Não é, seu moço? Sair de dentro de mim, né? Se você não souber lidar com o que é ruim, que está dentro de você, saber se limpar da sua imundice, como é que você vai aprender? Uhum. O senhor expressa até uma emoção de desgosto com esse desleixo para com a saúde espiritual nossa. Seu moço, é tão fácil. É? É tão fácil, seu moço. Se cuidar, se gostar, se amar, né? É. Mas tem os nichos da terra, né? Que a gente chama, tem as coisas que vocês têm que passar, vocês têm que aprender. E muitas vezes vocês não aprendem, passa de novo, não aprende. Passa de novo e assim vocês vão passando. É. E daí vocês vão jogando culpa em nós. É. Culpa nos espíritos, né? É. Tá vendo? Você tem que fazer assim. A culpa dos espíritos, seu moço. Não é, no diálogo com os espíritos. É. A culpa do espírito. É. Quando é Exu, né? Quando é Exu. É. E assim, seu moço, vai se indo. Eu falo pra vós, seu moço. Não é difícil. Não é difícil. Não é. Se você quer a coisa certa. Porque também tem ajuda. Se você souber encontrar ajuda. Agora, nós vamos falar aqui um pouco de vida de terreiro, né? Vamos ver. Você tem uma roça, onde essa roça faz qualquer coisa. Faz trabalho pro bem, faz trabalho pro mal. É você que tá indo buscar seu moço, não sou eu que tô indo lá. Você tá vindo até mim. Hoje, nessa posição que eu sou colocado, seu moço, eu sou guardião. Então, o guardião não vem aqui pra prejudicar. Ah, Caluca, vai lá e derruba aquele filho da puta do meu chefe, não sei como é que vocês falam. É. Não, peraí, por que que eu vou derrubar ele? Não é assim que você vai crescer, você não acha que você é melhor sair pelo outro caminho? Ah não, te dou uma marafa aí, te dou isso aqui, né? Né? Te dou um charuto bom, uma capa nova, você faz. Hoje não tenho mais essa condição, seu moço. Não hoje tem. Eu sei que para ir pro caminho do bem, né? Nós temos que agir certo. É um equilíbrio, né? Como, mais uma vez eu repito, seu moço, não vou botar a mão no maquiumba se eu não tiver que botar a mão nela. Entendo, deixa eu ver se estou entendendo. É, o Exu é neutro. O que a gente ativar em vocês, vocês fazem. Mas aquilo que está fora da lei não é da alçada de vocês. Não. Você vai se procurar. Nós temos lá Exu pagão, Exu batizado, Exu coroado e assim por diante. É, né? Uma forma de ver isso, né? Uma, é que vocês entendem, é, um pouco mais. A gente criou. Então, hoje eu tenho uma forma de Exu coroado. Eu tenho a minha falange, eu tenho a minha casa, né? Eu venho aqui, me predisponho a ajudar. Tá? Ah, que lá no começo, né? Quando eu morri, eu não tinha cavalo. Então, o chefe falava, ó, vai lá e açoita aquilo lá. Vamos lá. Derruba a casa. Vai derrubar a casa. Quando você começa a aprender até voz, teu ser, o que é seu, agir pelo certo e aí crescer, entende isso, moço? Não tem um degrau para Exu. Tem, né? Claro. Mas eu falo, hoje os Exus não têm que ser vistos como isso. Tá? Claro. Exu é uma grandeza. Exu é um caminho. Né? Exu é o que está mais próximo dos espíritos encarnados. Porque os meus defeitos, seu moço, são o que vocês são. Entende, seu moço? Sim. Então eu já vivi aqui na Terra, eu abusei do poder que foi me concedido. Entende, seu moço? Eu usei, eu usurpei e assim eu fui fazendo. Né? Nossa. Até o dia que chegou, o dia da minha passagem. Ixi. Aí não tá lá, né? Um anjinho lá pra me levar, né? Tava lá um caminhão que rege aquela sententão, você vem pra cá, você vai pronto, então agora você vai lá, ó, lá embaixo, você vai começar de baixo. Foi onde nós começamos. Aí você começa a realizar, né? Você vai crescendo, crescendo, até onde eu cheguei aqui, seu moço. E o senhor às vezes é cobrador assim, rígido, porque o senhor sabe o valor de aprender responsabilidade. Sou mesmo, senhor. Sou. Relaxa, pra vós ver. Relaxa, amanhã não tem meia dúzia aqui que já não vem. Que é isso? Relaxa. O que quer dizer isso? Exu bonzinho. Exu bonzinho. Exu doce. O que quer dizer isso? Ó, meus filhos, vocês não precisam trabalhar não, pode deixar aqui, viu? Começa assim, dá corda pra essa cambada. Dá corda. Amanhã, não vou porque hoje eu tô com dor de barriga, eu não vou porque eu tenho isso pra fazer. No terreiro? É. Entende, seu moço? Você não ir lá, ó, isso é sua missão, você tem que cumprir, né? Vai fazer o que é certo. Você assumiu isso. No plano espiritual, antes de encarnar. No plano espiritual, antes de encarnar. Se aconteceu aqui, seu moço, você tem uma escolha, certo? Certo. Você tem uma escolha. Mas se você assumiu essa escolha, eu tô falando, não é com os que não se assumem, não, porque tem um monte de vagabundo que finge que não é nem com eles, né? Que isso? Mas aqueles que vêm aqui, que assumiu. É. Então, pera o seguinte, você assumiu isso aqui, isso não é brincadeira. Não é brincadeira, então você vai fazer direito. Olha. Então, vamos trabalhar. Como é que essa casa funciona? Essa casa funciona assim, então segue a lei da casa. Olha. Porque eu sigo uma lei. Uhum. Tudo tem uma lei para ser seguida. Então, é essa lei que dá ordem às coisas. Então, vamos seguir. É a bandeira de Iemanjá? Então, o que Iemanjá traz para o ser humano aqui? Iemanjá traz inovação, geração, Iemanjá metódica, né? Procria, traz prosperidade. Então, assim, então vamos trabalhar essa lei fazendo com que os outros enxerguem com clareza esse caminho. Para poder ser trabalhado e a pessoa entender o que está fazendo. Aí, se hoje eu falo para você assim, ó, seu Márcio, ó, você não precisa vir aqui hoje, não. Amanhã você vem. Amanhã você vai ter uma dor de barriga, você não vai vir. Aí a dor de barriga vai ser sempre a tua desculpa pra você fugir do teu compromisso. Mas, como se justificativa cobrisse a responsabilidade. Justificativa cobrisse. É. O compromisso. O compromisso, seu Deus. E não cobra. Não dizem que nós somos os cobradores? É. Então, eu cobro duas coisas. O quê? Vamos ver. Respeito e seriedade. Ah, é claro. Você não levar moço? Quantas pessoas nós não atendemos aqui? Quantas vidas são colocadas na nossa mão? Nossa. A pessoa vem aqui, ela está colocando um problema dela aqui, seu moço. É. Se eu não receber isso com responsabilidade e desdenhar, não vai dar certo. Eu não estou agindo como a lei quer. Uhum. Todo problema, ele é importante para aquela pessoa. Para aquela pessoa, né? Exatamente. Ah, entendi. Aquela pessoa, ela tem um problema, problema para o mundo dela, seu moço. É real. É real, é importante. É. Não é porque eu não tenho o mesmo problema, seu moço, que eu vou desdenhar daquele. Porque às vezes pode ser um grão de areia, como pode ser uma montanha. E para mim, problema é problema. Certo. Se eu baixei aqui para resolver um problema, não interessa o que é. Se me deram uma tarefa, ou um grão, ou uma montanha, eu vou cumprir. Claro. Às vezes uma criança perdeu uma boneca, uma mãe perdeu um filho, e as duas podem estar tendo a mesma dor. Exatamente, seu moço. Você pegou o que eu quis dizer. Uhum. Entendeu? Você pegou o que eu quis dizer. Claro. E a gente tá vendo, ah, era só uma boneca, vamos prestar mais atenção na outra. Não, peraí, que isso, só uma boneca. É, mas aí tem uma coisa muito interessante. Aquela boneca, para aquela pessoa, ela tem um valor, seu moço. É, sentimental. Sentimental. Que seja um sentimento errado, de apego, que nós temos que trabalhar e se desapegar. Mas naquele momento, se eu for jogar aquilo logo de cara para aquela pessoa, ela vai assustar. Então como é que eu vou conquistar ela, né? Vai traumatizar, né? Exatamente. Olha, você perdeu isso, mas tem isso aqui que você pode trabalhar. Então se isso aqui não está agora no teu caminho, vamos por esse. É. É uma forma de você transferir. Claro. Transferir e, por exemplo, dar ali o alívio necessário do momento depois da palestra. Entendeu? O outro já chega com o balde de água. Então, aí você joga, o que acontece? Você vai assustar, seu moço. Você vai assustar. Não ajudou. Nem todo mundo está preparado para ouvir verdade. Não? Não. Você tem que falar a verdade com certeza. Ah. Só que você tem que saber como colocar essa verdade. Um jeitinho, ó. Você tem que chegar. Para você poder, até mesmo você, fazer o teu trabalho. Por mais que o ser humano seja uma coisa qualquer, seu moço, uma... Como é que eu posso dizer assim? Vai, uma merda de pessoa, eu não posso dar as costas para aquilo. O Pai João da Cachoeira tem um lema que é assim: amor, humildade e tolerância. Qual que é o lema do senhor? O meu lema. Ah lá. Seu moço, eu não sou muito de amar, né? Não, claro. Não. Mas o meu lema é fidelidade. Eu quero que todo mundo seja fiel, porque eu sou fiel aos meus valores. Responsabilidade e comprometimento. Oh. Eu prego isso aqui. Fidelidade, responsabilidade e comprometimento. Comprometimento. Então, a pessoa que tem fidelidade, ela age como? Ela não vai mentir com nós. A que tem responsabilidade. Ela vai assumir. E a que tem comprometimento. Ela vai cumprir o que ela está falando. Oh. E aí você tem uma pessoa quase que um homem íntegro, né? E todo mundo não quer integridade. Claro. Todo mundo pelo menos tem que tentar isso. É. Agora, a tolerância, né, como o velho falou, o nego falou, é, ela tem um limite, já se diz tolerância. É. Até onde você vai poder ir por causa de alguém? Ixi. Se a pessoa não se mexer, como é que você vai se mexer? É. Eu não posso fazer por voz. Não. Claro, chamou o seu Calunga, me defende aí se tiver algum ataque nesse trabalho, e eu mesmo vou lá e ofendo todo mundo. Não, aí você vai apanhar de mim, seu moço. Olha lá. Eu faço esse cacete, isso aí, ó. Oh. Você é a filmadora, assim, os materiais, né? Eu já fiz, já paguei luz. Já? Claro. Sabe, seu moço? É sacanagem, pô. Não. Pedir pro senhor me ajudar e criar problema pro senhor? Não, você tá criando problema pra si mesmo, né, seu moço? Porque o tanto de inimigo você vai arrumar, você xinga alguém, você vai ofender alguém, aquele alguém vai te detestar, e assim você vai criar uma egrégora negativa para si mesmo, né? E vai chamar sempre aquilo, não, seu moço. Claro. Então, uma pessoa fiel não vai fazer isso. É. Uma pessoa comprometida, se ela está comprometida com aquilo, você fala, ô filho, vem cá, você está errando? Olha o que você está fazendo, que merda é essa? Porra, olha o que você está fazendo. Olha aqui. Seu Calunga, eu não vi por... Não, mas eu estou te mostrando que é por esse lado. Olha o que você está fazendo. Aí ele, não, peraí, seu Calunga, o senhor tem razão. Eu vou melhorar, olha só, eu vou melhorar, eu vou mudar. Entende, seu moço? É. Não é um compromisso? É. Então você tem uma troca aí. Agora, eu vou, vem cá, nego, você vai trabalhar? Vou. Aí você chega no dia seguinte, você manda todo mundo tomar naquele lugar, você xinga, ofende, você tira doce de erê. É. E na vida real tem uma analogia com tirar doce de erê, né? Porque às vezes a pessoa tá ali na humildade, trabalhando, tentando melhor, você vai na esperteza e puxa o tapete, que é isso. Pois é, então, aí você quer que Exu vai trabalhar pra você, como? Você não tá agindo na lei, seu moço. Mas e quando assim a gente tem o potencial e fica ali se fazendo de vítima? Já tá falando a palavra. Oh. Tá fazendo de vítima. Então você tá fazendo de vítima é porque você se acha coitadinho. Isso. Entende, seu moço? Claro. Você, todo mundo tem potencial. Aham. Até as pessoas que têm doença, seu moço, mental, ela tem um potencial. Nossa. Todo mundo tem o seu melhor. Se eu não posso ver, eu vou ouvir melhor. É. Se eu não posso ouvir, eu vou falar, tentar falar melhor, eu vou tentar enxergar melhor. É. Todo mundo tem o seu potencial. O que você está falando, a vítima, a pessoa se fazer de vítima, ela já se coloca nessa condição de não poder fazer, porque é uma desculpa, seu moço. Ah. É. Então assim, todo mundo tem o seu potencial. Todo mundo tem, seu moço. Sim. E aquele assim que diz assim, eu perdi minha força de vontade de viver por conta das drogas. O senhor responderia o quê? Ué, você procurou esse caminho. Você procurou esse caminho. É. Quem fez a merda foi você, não foi eu. Mas, aí, olha, vou dar um outro, a pessoa foi lá, tem um problema de vício. Seja ele qual for, qualquer merda de vício, já tá falando a palavra. É. Né? E um dos piores vícios, ixi, é isso aí, seu moço. É. Se a pessoa procura esse caminho é porque faltou alguma coisa dentro dela. Da droga, né? Da droga. Então eu quero uma facilidade. Eu sou uma vítima. Eu não tenho como melhorar. Então eu me ponho numa condição, num patamar de ser miserável e vou viver nisso. Eu estou aceitando a minha condição. Uhum. Porque eu já vi, seu moço, e eu tenho provas vivas nessa casa que pessoas que têm força de vontade saem de qualquer merda que se enfiam. Seja droga, seja roubo, seja o que for, seu moço. Se a pessoa tem força de vontade, ela vai lá, ela consegue mudar, ela consegue vibrar numa outra forma, trabalhar melhor e para do... Ai, eu sou uma pobre. É, então, e aí? Que é isso? Tolerância zero? Eu não tenho muita paciência com essas coisas, não. Não? Mas, se me mandam ter paciência, né, falar pra ter... Porque aí que tá, né? Eu até tenho, né? Um pouquinho assim de paciência. Começou a falar demais, já leva uma. Acorda, senhor. Acorda. Tá falando besteira. Ah, olha, pessoa que se mata, pessoa que faz qualquer coisa que prejudica a sua vida. Se ela olhar pra dentro de si, seu moço, ela vai lá, olhar pra dentro de si. Existe a melhora. Não dizem aí que nada é impossível para Zambi? Sim. E nada é impossível para o ser humano. Não é. Se o ser humano souber se olhar para dentro de si, seu moço. Ai. Entende? Claro. E se a pessoa diz assim, eu sou um zero à esquerda na vida mesmo porque minha mãe e meu pai nunca me deram as condições de ser alguém na vida. Ah, desculpa. Fala desculpa. Porque alguém me fez ser essa porra que eu sou. Alguém me fez. Foi você mesmo. É. Quantas pessoas, quantas e quantas pessoas não tem pai, não tem mãe, não tem perna e consegue ser, seu moço? Nossa. É a tua força de vontade, é a tua capacitação. Se você se acha um zero à esquerda, você vai viver num zero à esquerda. Claro, e vai atrair gente que se acha corrupto de zero esquerda para poder agir no papel dele ali também. Não é, seu moço, isso é verdade. É, né? É. E sim. Aí se chama ajuda de Exu nesses momentos, o que o senhor faz? O senhor faz ele ficar pior até o ponto de ele não aguentar mais, querer fingir que é incapaz? Olha, seu moço, se ele tiver que passar por isso, eu vou fazer. Mas se não tem a necessidade... Para esgotar, né? Para esgotar. É. Você sabe que existe um mistério dentro de Exu, mas aí até aí eu acho que até Exu Mirim cabe melhor. Cabe? Exu Mirim é esgotador, né, seu é. Moço? Eu não sabia. Não, o Xumirim é quem esgota mesmo. Mas não é num sentido negativo, né? Quando você fala uma coisa dessa, o outro lá vai entender que nós termina de fuder com o outro. Mas é verdade. Você acaba de fuder com o cara, não aguentar naquela situação e falar, né? Chega, não dá. Então, mas olhando essa... essa hipótese, essa analogia, você vai fazer um nego se coçar, né? Lá. Você tá aí me dando ideia, seu moço. Você tá aí me dando ideia. Ué, isso faz com que vocês estejam dentro da lei, ajude a pessoa a sair mais. Por exemplo, o meu computador que eu fazia todos esses trabalhos, ele não tava bom, mas não queria trocar, de repente ferrou tudo. Aí não deu jeito de arrumar mais. Teve que trocar, bem feito. Bem feito! Não teve jeito, eu tive que. Vamos por aí, meu. Você tá me dando ideia. Daí você chega lá, o cara fica com assim, é a bebida o seu problema. Fala, o cara beber, mas tem que ficar em coma, meu. Daí nunca mais pega nojo do negócio. Olha, então, se ele for meio cara de pau, vai ter que ser muita cachaça pra ele ficar, ó, muitas vezes em coma. É. Ó, eu vou te contar uma aqui. Não. É. Eu tinha um aqui. Aqui mesmo? Mas que bebia uma cachaça lascada. É. Aí o rabo de saia veio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Zang, eu não sei mais o que eu faço. É. Ah, peraí. Levou um tropeção. Levou um tropeção. Levou um tropeção. Ah. Não fui eu que dei, não. Ah, viu? Lá. Levou um tropeção. Bateu a cabeça no chão. Perdeu metade da massa encefálica aqui. Que isso? Foi internado. Não se lembrou nem que bebe. Outra pessoa hoje. Olha. É outra pessoa, não bota mais bebida na boca. Nem se lembra que bebia. Quem que fez isso? A pega fogo? Não. Quem? Foi o Tranca-Rua. Ah, sabia. Foi o Tranca-Rua que fez. Ele levou tropeção, né? Bateu a cabeça no chão, teve toda aquela parnaferrada de você. Essa tranca não tem jeito. Foi lá. Pô, como é que você vai ajudar aquela pessoa? Ele não ia largar, seu moço. Não ia. E depois eu ia piorar pra ele, assim, depois de morrer uns 100 anos pra frente ainda. 100 é pouco. É pouco? Muito pouco. Até pra um espírito tirar os vícios. Desintoxicar. Vixe, seu moço, tem que... Tem? Tem. Vixe, demora muito. Então, se alguém tá com hoje ideia de... criar um hábito que se torna um vício, o senhor passa que mensagem? Pare com essa porra. Para. Seu moço, se é um vício, já tá falando. É. Se aquilo, assim, pra todo viciado, ele acha que aquilo não faz bem. Faz bem pra ele, né? E ele, muitas vezes, não enxerga que o outro tá falando. Aí vai uma coisa chamada vaidade, que a pessoa tem uma vaidade e acha que o que ela está fazendo, ela não vai ser destruída. Porque ela acha que ela está fazendo o que é certo para ela. Se a pessoa tem essa vaidade, se ela não é nem um pouco humilde, né, ela vai se afundar. Ela vai trabalhar o orgulho, entende? Seu moço, vai trabalhar a ira, vai trabalhar lá com os pecados dela. Né? Agora, se a pessoa é um pouquinho humilde e de repente ela escuta assim um amigo... Um amigo de vocês aqui, né? Olha, não faça mais isso, olha o que você tá indo, o caminho que você tá buscando. Mancada. Né? Pô, vamos lá, bebida, o que vocês acham da bebida? Vou curtir, não é assim que vocês falam? Vou tomar uma marafa pra esfriar minha cabeça, que seja. É. Mas se aquilo começar a substituir os seus problemas, tapar algum buraco. Querer tapar o seu buraco, é alerta. É alerta. Pense. Para. É melhor parar, seu moço. Cortar o mal pela raiz. Ah, não é... O ditado não é veneno pouco é o que mata. Como é que é o ditado? ditado, né? Pouco, cada vez, cada gole de veneno. Pouco veneno não é o que mata? É. Você bota tudo de uma vez, mata de vez, né? Acabou. Mas é aquilo que vai fazer aos poucos. Pouco despercebido, né? Mata despercebido. Mata despercebido, é isso. Uhum. Claro. Então o senhor já passa a mensagem. Se cuida que não vai ser nada agradável depois. Não vai ser. Não vai ser desagradável. E eu quero falar com o senhor também sobre o desvario do sexo. Sobre esse negócio de vício. Quero falar um pouco também sobre mediunidade desequilibrada. Por que o chute está embaixo e não está em outro lugar. Mas aí a gente precisaria, assim, de um outro bloco de tempo para falar nesse sentido com o senhor. Não sei se, como é que está o seu tempo aí no mundo espiritual, o senhor pode ficar mais uma hora com a gente. Se eu for chamado, eu te aviso. Ah, é? Entendi. Se eu for chamado, eu te aviso. Então, o senhor acha que a gente pode, assim, pegar uma mensagem final do senhor agora e já recomeçar outro? Pode? Que manda, senhor. Vamos fazer sim, sim. Tá? Então, só assim, antes de terminar esse, o que, que o Exu Kalunga mais preza, assim, no médium iniciante? Vontade. Vontade. E num babalorixá, num pai de santo, dirigente? Tolerância. Tolerância, é? É, porque ele já passou por todas aquelas etapas que aquele monstro está começando. Ah. Então ele tem que, toda vez que entrar alguém, ele tem que se refletir naquilo. Eu também já passei por isso. Ele nunca pode esquecer que um dia ele sentou a bunda num toco de assistência, né? Ele não pode esquecer que ele camboneou, entende, seu moço? Ah, que ele não sabia. Ele chegou num patamar. Dizem que quanto mais é dado, mais é cobrado, não é, seu moço? Então, se ele age, geralmente são os que mais devem para a espiritualidade, é quem sabe muito. Né? Então, seu moço, se ele chega nesse patamar de ser um zelador, um pai ou uma mãe, poxa, já está falando a palavra, cara. Pai e mãe. É. Entende, seu moço? Para honrar, cara. É, para honrar. É. Então você tem que ser o quê? Você pega, o teu filho acaba de nascer, você tem que dar de mamar para ele, você tem que ensinar ele a caminhar. Até isso leva quantos anos? Sim. Aí você quer pegar uma pessoa que já tem, vamos dizer aqui, vai, uma média aí, 25 anos, vamos pô. Uma bosta. Pessoa veio com já limitação, já foi moldado o caráter dela, isso, né? Ela tem um monte de defeito, ela tem várias qualidades, mas ela já foi moldada, então ela tem resistências, ela já foi moldada. Aí você, na condição de pai ou mãe, tem que olhar para aquela pessoa e entender que o começo daquilo é assim mesmo. Que tem que ser trabalhado, tem que ter paciência, né? Claro. Senão como é que você vai ajudar uma pessoa? É. Eu tô te falando na condição de gente grande dentro do terreiro, claro, tá? Claro. É isso que eu tô pondo. Porque se vós é uma pessoa que tá iniciando agora, né? Não vai ter tanta responsabilidade como uma pessoa que já tá há muito tempo. Muito tempo. E é nessa hora que nós ficamos de olho nesses graúdos aí, viu? Fica. Fico. Que isso? Fico, sim. Não só eu, como os próprios Exus. De cada um fica de olho. Mas como assim de olho? Explica aí. Ué, se ele aprontar, seu moço. Quem é graúdo? Os graúdos que eu digo são os pais, as mães, os zeladores. Quem tá com a responsabilidade ali tá assumida. Ué, você abriu uma casa. É. Ah, então, pra que você abriu uma casa? Ixi. Você vem aqui, deixa eu beber, fumar, você ganhar presente, sua assistência tá cheia, e aí? É. Você é bonito, né? Casa cheia, né? Olha que axé. É. Mas aí você é uma merda de pessoa. É. Você não tem paciência. Você não cuida de alguém. Tá valendo o quê, seu Não tem curso? A tolerância que o senhor pediu. É. Exatamente. Ou seja, eu chego lá, meu Exu, chego aqui, por exemplo, meu Exu olha pro Pai Santo intolerante. Então, o que, que ele faz? Fala, essa casa aí, deixa quieto. Não, mas nem sempre nós fazemos isso. O que, que vocês fazem? Vocês ficam olhando? Vamos ver onde vai dar isso aí. É? Vamos ver. É. Vamos lá, deixa ele ir. Vamos dar corda. Deixa ele ir. Vai. Olha aquele mesmo esperar. Olha. Vai de cara pro chão. Ai, meu Exu me largou. Nós largamos nós? É. Foi você mesmo que se afastou do que se nós. Foi se enforcando com a corda. Você foi caçar isso. É. Não fui eu que fui te levar. É. E tem muito caso disso, seu Tem, Exu. Bastante. Muito caso. Vocês alertam durante o caminho, né? Aqueles amigos é. Esse cruzar o braço é colocar situações onde requer do dirigente humildade, é isso? Pra ver o que, que vai rolar então, dali. Seu moço, quanto mais você ser, mais humilde você tem que ser. Oi. A humildade, seu moço, ela tem que ser prezada, tem que ser levada, tem que ser trabalhada. Eu vejo muita coisa, seu moço, assim. Ai, eu sou tão bonzinho. Ah, Exu, me ajuda. Minha vida não vai pra frente. Eu não consigo um emprego decente. Quando eu acho... O senhor imita direitinho. Quando eu acho... me tiram. Ai, Exu, não sei o que fazer. É. Eu sou... É mesmo? Tá bom. Então vamos lá. Vamos ver. Dá uma apimentada. Né? Tá bom, eu escuto, converso, sai daqui, sai bem. Vou botar uma situação na mão desse cara aí. Uma situação? Uma situação. Vai botar uma situação na mão dele? Botar uma situação na mão dele. Uhum. Porque assim, se ele é o coitadinho, que ele diz que ajuda todo mundo, né? Cadê? E ele tá sempre se ferrando, vamos ver. Muitas vezes, eu já fiz isso, me materializei, moço, me dá uma moeda. Ô, louco! Você entendeu onde eu quis chegar? O senhor já fez isso? Já fiz. Dá uma moeda, seu moço, estou com fome. Ah. Dá uma moeda, seu moço, estou com muita fome. E a pessoa nem olhar para nós. Ai. Ué, mas você não era bonzinho, cacete? É. O que aconteceu? O que, que aconteceu com a sua pergunta? E a gente que venera tanto o nosso Exu, que faz de tudo pro Exu, vai lá e gasta 5 mil com o Exu e não é capaz de dar algo de comer pra alguém. Pois é, seu moço. É. Tá aí. Você gasta tanta moeda com isso, é, né? E o Exu se materializa ali na sua frente, você não dá uma coisa pra ele comer. Então, como é que você faz? Você acha que isso... Seu moço, são testes que a vida dá. Você já ouviu falar dos testes? Nossa. Já. Né? Vocês estavam conversando agora há pouco dos testes de... É. Né? Pra mim, o maior teste de um médium é esse. Ver se ele tem coração e capacidade de ajudar. Ver. Ele não é bom, não é bonzinho? É. Então, olha lá. Ele não quer que a vida dele melhore? É. Bota uma coisa assim, bota um mendigo. É. Né? Bota um bicho maltrapilho na frente dele. Entende? Oh. Bota, vamos lá ver se ele é bom mesmo. Vamos ver se ele é tão bonzinho que ele vai olhar para aquilo. Eu vou pegar pelo menos um copo de água. Que água não se nega para ninguém. Água não se nega para ninguém, seu Exu. Não é? É. Água não se nega para ninguém. E aí, como é que aí? Pra onde você vê, seu moço? Nossa, mas esse exemplo é de tocar realmente. Porque você imagina, o Exu é alguém que a gente... Putz. É difícil achar um bandista que não gosta do seu Exu, que não quer fazer o que pode por ele. E aí depois você saber que ele se materializou, ele fez da tripa o coração pra se materializar, pra passar uma lição e você não passou naquela lição. E vou falar pra voz. Com seu amargo coração. Quantos já não caíram nessa armadilha? É mesmo? Não é, moça? Ô, oh, meu pai. A moça ali outro dia me deu comida. Ô, louco. Sentei até numa mesa, assim, com ela, pra ela me dar comida, assim, ó. Ah. Ela me deu comida, moça, ali. Fez o teste com ela? Fez, claro que eu fiz. Mas ela passou. Mas é facinho, assim, de ficar se materializando? Não, seu moço, não é fácil. Mas se eu quero aquela pessoa nesse chão sagrado, ela tem que ser sagrada também. Porque eu quero ver coisa aqui dentro, seu moço, pra fazer coisa errada pros outros. Então eu quero. Então eu pago o preço, seu moço, de me materializar, me passar por alguém. É. Pago o preço disso. Pra vir aqui e pra ver se aquele, realmente aquele médium que tá aqui dentro é digno de que eu o defenda de qualquer coisa. Claro. Seu superior não vai ir contra porque um desejo digno da sua parte, né? Sabe quem é meu superior, seu Deus? É Zambi. Ah. Já cheguei num patamar onde Zambi é meu superior. Claro. O senhor falou de guardião. Guardião, já estou ali. Já passei como sendo de Omolu, como de Tranca-Rua, quem foi que me acolheu, me tirou das trevas lá de baixo, me trouxe para esse caminho aqui de Exu. Entende, seu moço? Porque eu fui um humano como vocês. Só que eu caí nas trevas da ignorância, seu moço. Eu fui lá pro fundo, eu comi lama, eu me rastejei. Não tenho vergonha de dizer o que eu fui, seu moço. Porque aquilo que eu fui me ensinou aquele caminho. Olha. Entende, seu moço? Os mensageiros me devotaram e eu assumi esse compromisso com a espiritualidade de ser o que eu sou para corrigir o que eu fui lá atrás. Isso me motiva muito, seu moço. Claro, claro. E tem que ter uma força de vontade como Exu, assim, extraordinária, né? Para adotar certos tipos de métodos que exigem tanto esforço. É uma dádiva, né? Às vezes a gente próprio da Umbanda não reconhece. É. Cultuado Exu, o jeito da Umbanda de ensinar. Então, seu moço, é o que eu falo, né? Vai ter o Exu pagão, vai ter o Exu coroado. É. Tudo vai depender do médium. Porque podia ser continuar pagão, se não for. Claro. Se você é pagão, acabou. Faço o que me mandam. Só que hoje, com o trabalho, com esse aparelho, com esse cavalo, foi melhorando as condições. Foi. Entende? Foi mesmo. Porque quem eu mais provei nessa vida foi meu cavalo. É mesmo? Quem eu mais cutuquei, quem eu mais puxei a orelha, quem eu mais fiz esses testes, foi meu cavalo. É, seu Exu, tá certo então, seu Exu. Eu agradeço nesse primeiro momento então, e aí eu vou finalizar aqui, e daí daqui a pouco a gente volta realmente para o nosso segundo bloco, e aí a gente finaliza. Eu tô sendo útil. Muito útil. É o que tava sendo válido para mim, seu Exu. É, seu Exu, graças a Deus. Exu é Mojubá. Calungaê, Calunga, Exu que veio pra demanda quebrar. Calungaê, Calunga, Exu que veio pra demanda quebrar. Você quer ver, eu vou chamar esse Exu pra demanda quebrar. Esse Exu pra demanda quebrar. Ele parece ser bem severo. Ele é. Tem algum caso que representa, assim, pra você maior severidade da parte dele? Tem, Jefferson. Conta um pra gente. Tava no terreiro da Dona Ione ainda, uma gira de Exu, casa lotada. Uhum. Ah, eu quero passar com a Chucalunga, quero passar com a Chucalunga, e todo mundo resolveu passar com a Chucalunga, né? Que isso. E isso dá um problema danado pra gente, porque tem outros médiums, né? É. Aí eu brincando, fui descer a escada, porque o terreiro era em cima, tinha uma escada assim.